Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 15 de janeiro de 2023, uma linda manhã do verão brasileiro, aliás, em Santa Bárbara do Oeste está bem quente hoje, né? Ontem choveu bastante, mas hoje está bem quente. E começamos o estudo com essa bela imagem do Parque dos Ipês, que todas as semanas eu relembro e destaco essa beleza de Santa Bárbara. E nessa atmosfera de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar dois grandes amigos. Hoje, pela primeira vez, nós temos o prazer de trazer ao programa um grande amigo, um indivíduo estudioso, participante, participativo do movimento espírita de Piracicaba. Eu dou meu bom dia a Francisco Mourão. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que estão conosco e que estarão conosco ao ver esse programa. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui hoje entre vocês, aprendendo também um pouco sobre a doutrina, comentando e refletindo. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Francisco. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu querido Geraldo. Bom dia, Mourão. Bom dia a todos que já nos acompanham. Estamos com 13 pessoas já conosco agora conectado. E daqui a pouco eu sei que vai chegando o pessoal aí, eles estão acostumados com esse nosso horário. E hoje o Luiz teve um compromisso com a família em Marília, e aí ele convidou o Mourão para substituí-lo, e tenho certeza que está bem substituído, está bem tranquilo, nós estamos entre amigos, igual o nosso programa domingo, porque, para quem não sabe, nós temos um outro programa, até a gente aproveita agora para fazer a divulgação, mais uma vez, às segundas-feiras, né, Mourão, que está acontecendo, né? Às segundas-feiras, às 19h30? Às 19h. 19 até às 20h30, é isso? Até às 20 horas. Até às 20. Então, nós temos um outro programa Visão Espírita, das 19 às 20 horas, toda segunda-feira, na mesma plataforma que vocês estão acessando, e é uma outra equipe. Porque quando a gente trouxe o programa para Piracicaba, a gente quis montar mais pessoas, preparando mais pessoas para esse trabalho de divulgação da doutrina. Então, ele é integrante desse grupo de segunda-feira. Então, ele não está aqui pela primeira vez fazendo o programa. Ele está no nosso programa pela primeira vez, mas já é velho de programa. É isso aí. Alan, precisa ajustar um pouquinho sua câmera, veja lá. Está meio fora, né? Vou melhorar aqui. Aí. Um pouquinho mais para a sua direita. Vamos lá. Sim. Aí, mais um pouquinho, aí. Aí, agora foi aí, muito. Não, tá bom. Sim. Muito bem. Meus amigos, o programa de hoje, o título é o próprio título que o Kardec coloca no livro A Gênese, que é o nosso livro central dos estudos, que é sobre a ruína do Templo de Jerusalém. Vocês percebem que estão nos acompanhando toda semana, que a cada semana o Kardec, como se ele dissecasse o Evangelho de tal forma que pudéssemos ter uma visão espírita daqueles fatos, daqueles textos escritos. E eu sempre coloco, quase sempre eu coloco o título que o Kardec coloca, eu coloco aqui entre nós também. E sempre antes, Francisco, eu faço uma leitura, uma pequena leitura, uma pequena introdução antes da prece da Teresinha, como se fosse, como de fato é, uma introdução aos nossos estudos. Então, ruína do Templo de Jerusalém. E ao estudarmos esse texto, é muito vivo, é muito próximo à presença de nosso Senhor Jesus entre nós. Então, eu escrevi assim: ainda estamos descobrindo Jesus em sua feição divina. Ao estudarmos a sua história, somos tomados por pensamentos sublimes, curiosos, desafiadores e amáveis, mormente através da leitura dos textos evangélicos. Outro tanto nos chega através da extensa bibliografia da doutrina espírita, que nos permite caminhar pelos inefáveis corredores do pensamento espírita, tocando a alma em sua expressão transcendente. Como é bom ter Jesus ao nosso lado, que possamos nos valer dessas oportunidades para desvendá-lo em espírito e verdade em nossas humildes contribuições terrenas. Vale o estudo, vale a persistência e vale mais ainda a tarefa compartilhada com todos aqueles que nos ouvem pelas asas do pensamento. Muito bem, meus amigos, essas são as primeiras palavras. E antes que comecemos de fato os nossos estudos, eu peço ao Alan que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Esse sentimento que irradia essa prece da Terezinha, nós estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva. E selecionamos o capítulo 161, 161, cujo título, No Esforço Comum. Emmanuel escolhe uma frase que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, quando Paulo escreve: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E Emmanuel escreve: Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo o que plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos e influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço, nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a missão do Evangelho, abre aspas, um pouco de fermento leveda a massa toda, fecha aspas. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Francisco, o que você gostaria de comentar sobre esse capítulo? Eu costumo dizer, né, que todas as lições de Emmanuel são belíssimas, e o que mais me chama a atenção na retórica, na precisão de linguagem de Emmanuel, é a sua capacidade, eu acho incomparável, de trazer coisas do alto, coisas da vida espiritual, comparando a toda a natureza, né? Acho que esse é um grande talento de Emmanuel, quando traz questões da natureza para explicar as coisas da espiritualidade, né? Então, são inúmeros os exemplos que ele traz, né? Nessa belíssima lição, ele fala do levedo, traz esse trecho do Evangelho que trata do levedo da massa, né? Do fermento que fermenta a massa. E, no meu ponto de vista, né, Emmanuel quer pontuar, quer, de alguma maneira, enfatizar a responsabilidade que nós temos perante o todo, perante a coletividade. Né? Acima de tudo, o cristão tem que ter consciência de si mesmo, da importância que tem dessa vida, dessa encarnação, para que possa melhorar a si mesmo. Mas o Emmanuel, como sempre, vai além e nos traz essa notícia da responsabilidade que nós exercemos ao nos comportarmos, a sermos como somos, né? Ao pensarmos, ao agirmos, ao, de alguma maneira, conversarmos, falarmos, comentarmos. Nós estamos também produzindo o que Emmanuel chama de moldes mentais nos outros. Nós estamos influenciando aqueles que estão ao nosso redor. E isso é de uma responsabilidade muito grande, como todos nós espíritas cristãos já sabemos, né? Então, como devemos influenciar o outro, né? De que maneira? Para que lado? Para que rumo? Né? Só poderemos, de alguma maneira, exercer um papel importante no crescimento do outro, se nós já tivermos uma noção de para quando ou para onde vamos, né? Nós vamos. Né? Então, daí a responsabilidade, né? Não apenas de assumirmos um compromisso conosco, mas temos a real noção de que, ao fazermos isso, estamos assumindo um compromisso com todos aqueles que estão ao nosso redor, em todas as nossas relações, relação com o pai, relação com o filho, relação com o irmão, relação com o colega de trabalho, relação com o cônjuge, enfim, com os amigos, com aqueles que não afinam conosco, como é que vai ser a nossa postura com aqueles que discordam de nós. É esse a postura que Emmanuel nos convida a pensar. Como estamos agindo? Estamos agindo de uma maneira pacífica, amorosa, da tal qual Jesus deixou para nós, né? Então, que a gente pense nisso, mas, acima de tudo, que a gente entenda, né, nesse processo de fermentação do pão, né, que é a mistura de um grande volume de farinha com uma pequena quantidade de fermento, que a gente entenda que isso leva tempo e isso é um projeto de vida, né? Que a gente pense naquilo que a gente está fazendo hoje, na influência que isso exerce hoje e no impacto que isso vai ter ao longo do tempo, na medida em que essa convivência for se alongando. Seria mais ou menos isso, de uma forma bem humilde, bem simples, para a gente interpretar essa lição. Tenho certeza que o Alan também vai complementar muita coisa. Muito interessante, Francisco, você destacando esse aspecto coletivo e a responsabilidade que todos nós temos ao falar, ao pensar, ao agir, né? Alan, o que você gostaria de contribuir nesse esforço coletivo? Rapaz, o Mourão, ele começou bem, porque eu acho que a maior parte das pessoas, ela tem uma... Ela se desvaloriza enquanto ela influencia o próximo. Então, ela vai fazendo o que bem vem na cabeça dela, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, sem entender que cada movimento perante o outro movimenta no outro uma caixa de afetos, né? Uma coleção de situações. E a gente tem que ter muita responsabilidade perante os nossos movimentos. É, sem dúvida nenhuma, nós influenciamos muito o outro. Tem uma fala da prece do Pai Nosso, né, que ele fala assim, ó, perdoar ao próximo como a gente se perdoa. Né? Agora, será que a gente está se perdoando nas nossas falhas desta convivência? Porque nós somos espíritos de expiação e provas. Impossível acertar sempre. Nós ainda vamos errar muito, ainda muitas vezes, na maior parte das vezes, erraremos por ignorância, outras erraremos por medo, por insegurança. Erraremos. O nível de expiação e provas ainda faz parte desse nível, esse comportamento errático ainda nosso. Né? Agora, quando eu erro, eu me perdoo? Porque se eu não sei me perdoar quando eu erro, surge um problema, porque daí se eu não consigo nem me perdoar, como que eu vou perdoar o próximo? Então, o nível que a gente perdoa o erro do próximo é o nível que a gente se perdoa. É uma reta, é um símbolo de igual, assim, ó. Eu me perdoo até nesse nível, eu perdoo o outro nesse nível. Agora, se eu exijo muito de mim e esqueço de me perdoar quando eu erro, eu faço o mesmo com o próximo. E aí fica muito complicado a convivência humana. A convivência humana, um dos fatores que mais nos traz mal-estares é justamente essa falta de entendimento do erro do outro, da permissão do erro do outro, para o outro também um dia permitir o seu erro. Então, quando a gente aprende nesse auto-perdão a se perdoar, a gente também passa a aprender a perdoar o outro. Porque é assim, olha, faz de conta que nós somos todos pintores de um quadro que é a vida. E vai ter hora que eu vou dar uma pincelada torta. Muitas vezes, naquela hora, vem alguém com uma mão mais habilidosa e conserta a minha pincelada torta. Ele é melhor do que eu ou não? Não. Naquela hora, ele foi o apoio necessário para a minha transformação. Mas se eu tiver humildade num outro momento, eu vou falar, puxa vida, olha aqui, ó, eu ia pincelar torto igual eu fiz aquela hora. Agora eu vou ter mais capricho. Então aí eu pincelo um pouquinho melhor. Daí o quadro da nossa vida vai se compondo, né, de pinceladas cada vez mais acertadas. Mas é necessário que cada um de nós se esforce nessa direção. Né? É importante que a gente faça isso. Né? Porque o título do texto hoje é No Esforço Comum. Então não é no meu esforço. Eu me esforço para ajudar no esforço comum. Eu me aperfeiçoo para melhorar e aperfeiçoar o esforço comum. Eu me dedico para melhorar a dedicação do esforço comum. Então, se nós colocarmos, tirarmos o egoísmo, que sempre leva a gente a pensar nos bens que eu posso melhorar para mim, e pensar no bem coletivo, a vida fica mais tranquila para todo mundo. A gente sempre está trabalhando pelo coletivo e, de uma forma indireta, vamos nos melhorando com esse processo. Era isso, Geraldo. Muito bom, Alan. Enquanto o Francisco e você falavam, eu lembrava também de algumas imagens que o Emmanuel sempre traz e que ajuda a nossa compreensão. Em vários momentos, em toda a sua obra extensa, ele compara o planeta Terra como se fosse uma nave escola deslizando pelo universo. Então, nós estamos num barco, numa nave, todos juntos. E temos que nos preocupar com aquele que está do lado. Nos preocupamos com a gente, mas eu tenho que me preocupar com esse irmão que está do lado. Porque, afinal de contas, nós estamos no mesmo lugar. Primeiro, o Emmanuel fala, no esforço comum. Quer dizer, vocês estão num lugar, um tem que ajudar o outro. Muito bem. Considerando essa imagem, é uma percepção minha, gostaria de dividir com vocês, a sensação que eu tenho, que eu vejo a maioria das pessoas, de uma certa forma, subordinadas inflexivelmente aos cinco sentidos. As pessoas vivem os cinco sentidos, sem se aperceberem que existem outros sentidos, sem se aperceberem que existem outras condições da natureza, além daquelas condições que ela pode ver, que o olho humano pode ver, que o ouvido humano pode ouvir, que o tato pode sentir. Existem outras condições. E de tal forma isso se processa que a gente percebe que as atitudes do mundo estão sempre subordinadas a esses cinco sentidos. Quando você estuda a doutrina espírita, é aberta uma porta e diz, olha, existem outros sentidos, existem outras condições. E o Emmanuel, ele traz exatamente essa condição na medida que ele... Todo o texto é bonito, mas a frase que ele fala aqui eu achei muito importante. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Isso é uma condição que os cinco sentidos não permitem ver, pelo menos de momento. Pode ser até que ao longo do tempo a nossa visão melhore, a nossa audição melhore, e a gente passe a perceber a influência do nosso pensamento no outro. Essa colocação que o Emmanuel fez, ela é facilmente percebida depois do desencarne. O André Luiz, constantemente em suas obras, ele está num ambiente e ele fala, a pessoa falando, desperta isso, desperta aquilo. A gente percebe isso depois da morte. Tanto que a última pergunta que eu vou falar para vocês é sobre isso. Por que que esses sentidos nos aprisionam? Ou é nós que nos aprisionamos aos sentidos? Então, o Espiritismo, ele permite que você faça essas interpretações e vá superando ou evoluindo além dos cinco sentidos. Dentro da doutrina espírita, a gente aprende a se concentrar e tentar entrar em sintonia com algo além dos cinco sentidos. Por quê? Porque nós estamos num coletivo, nessa nave escola deslizando pelo espaço. Mas por isso que eu pude também perceber, não sei se vocês querem falar alguma coisa a mais. Francisco, Alain? Não, eu acho que é bem isso mesmo, essa questão, né, de vocês comentarem, inclusive, enfatizarem, né, o significado do título da lição, né, no esforço comum. O seu comentário aí conclusivo, Geraldo, é muito adequado, né, nesse sentido de esforço de comunidade, né, de coletividade, né, e como o Alain falou, quer dizer, cada um desempenha uma responsabilidade individual que, num primeiro momento, nos beneficia, mas que nunca podemos esquecer que impacta na coletividade, né? Vivemos em coletividade e a nossa influência pode, em alguns momentos, não parecer significativa, mas ela é extremamente significativa. Nós estamos sendo observados o tempo todo, não apenas pelos espíritos, mas por aqueles que estão conosco. É uma observação, inclusive, quase que inconsciente, né? A forma como eu movimento, como eu falo, a energia da minha fala, as minhas atitudes, como eu respondo a determinados estímulos. O outro está observando a gente, né? E dentro de um processo, né? E daí que eu acho que é importante a gente também pensar nisso. E quando a gente está agindo e reagindo, nós colhemos, no primeiro momento, benefícios ou malefícios das nossas escolhas, mas também estamos influenciando no bem ou no mal aqueles que estão ao nosso redor. Acho que era isso, para complementar. Muito bom. Ô Geraldo, Mourão, eu lembrei aqui do Frederico Figner, no livro Voltei. que foi um exemplo de comportamento para o outro. Ele fundou, foi vice-presidente da FEB, fundou o Parque Gráfico da Federação Espírita, quando nenhuma editora queria publicar livro espírita. Ele fundou centros, ele fez um monte de coisas pela doutrina. Quando ele chega no plano espiritual, está lá presidentes, ex-presidentes, até o Bezerra de Menezes esperando ele chegar no plano espiritual. Uma festa na chegada dele. De repente, o Bezerra puxa ele para o ombro, fala aqui, vem para cá um pouquinho em frente, deixa eu falar um negócio contigo, rapaz. Puxa vida, né? Que pena que você perdeu sua encarnação, né? E ele espanta assim, fala assim, como assim? Eu? Mas como? Não entendi. Né? Ele falou assim, não, olha, por tudo que você fez pelo próximo, que nós pudemos te receber dessa maneira aqui. Mas por você, você está voltando exatamente igual você foi para lá. Você não fez nada por você. Então, nós temos sim, que o que o Francisco falou agora é perfeito. As pessoas têm uma lupa, né? Aqui, ó, uma lupa para ver você nos seus movimentos. A gente tem uma lupa para ver o outro no movimento, mas a gente pouco e nem consegue usar ela no nosso movimento. A gente precisa do retorno do outro para ver como nós estamos nos movimentando. Então, o esforço coletivo não pode esquecer do esforço individual. Fala, Mourão. Uma coisa está puxando a outra, né? Como sempre, né? Mas à medida que você conversa, que você comenta, eu também lembro de outras coisas. Uma coisa importante, talvez, que vale a pena a gente ressaltar aqui é que, às vezes, a gente menospreza ou despreza, né? As relações mais próximas, né? Quando, na verdade, são as mais valiosas. Por quê? Porque são nessas relações é que nós somos muito mais observados, não é? Então, às vezes a gente fala, não, como eu sou incompreendido e tudo mais, tal, né? Ou como as pessoas não me entendem, enfim. Mas são essas as relações que a gente não cansa de repetir, que são as mais proveitosas, que são as mais úteis, em primeiro lugar, para nós, em segundo lugar, para aquele que está conosco. É ali que reside a melhor oportunidade de levedar, de fermentar. Eu não canso de dizer também, para aqueles que têm a bênção de, né, de terem tido um pai, uma mãe, todos nós tivemos, né, ou aqueles também que tiveram a oportunidade de serem pais ou serem mães, nessas relações, são as relações as quais, por serem as mais próximas, são as relações nas quais a gente está sendo observado o tempo todo. Né? Então, assim, essa história, por exemplo, de pai, relação de pai com filho, né? Eu sou pai, né? Tenho essa bênção de ser pai de dois filhos. Não é o que a gente fala, é uma coisa que a gente só percebe quando vivencia, né? Não é o que a gente fala, não é o que a gente prega, não é, é o que eles estão observando em mim como ser humano. Como é que eu estou me comportando como ser humano? É esse o levedo, né? De que ao observar o pai reagindo de um jeito, reagindo de outro, é o tal do molde mental que vai influenciar de uma maneira benéfica ou maléfica. Desafios todos nós temos. Na verdade, são nos grandes desafios que nós somos mais observados. E é isso que tem que acontecer. Ponto final, é viver essa vida com plenitude, mas com responsabilidade. Volto a fechar a nossa reflexão usando essa palavra, sejamos responsáveis. Eu gosto de uma frase, que eu não sei de quem é essa frase, mas eu repito ela faz tempo e eu preciso até descobrir de quem é. Nós evangelizamos o próximo pelo nosso comportamento, não pela nossa fala. Puxa, muito bom. Então... É aquela frase do Francisco de Assis, né? Vamos evangelizar, se necessário, usar as palavras, né? Muito bem, meus amigos, assim estamos encerrando o primeiro bloco do programa Visão Espírita, e agora já passamos para o segundo bloco, que é o estudo continuado do livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel. Estamos fazendo um estudo sequencial, e agora hoje vamos abordar o capítulo 33, A Purificação do Templo. Aqui é um assunto que eu acredito que vai dar alguns comentários. Eu vou fazer a leitura do texto evangélico, Francisca e Alain fazem os comentários depois. Eu faço a leitura dos textos, e eu vou fazer a leitura do texto do Lucas, depois do texto de Mateus pular o segundo, senão fica muito extenso, e finalizo aqui. Abre aspas, tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. E em sequência, e chegaram a Jerusalém. Entrando ele no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer objeto, e ensinava dizendo, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a tendes feito um covil de ladrões. Ouvindo isto, os principais sacerdotes e os escribas procuraram um modo de lhe tirar a vida, mas o temiam porque a multidão estava muito admirada dos seus ensinos. Em sequência, e Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali invadiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas. Enfim, o texto se repete e nesse final. E estava próximo da Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambiadores assentados. E feito um açoite de cordas, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de negócio. E última frase de João, e os discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Muito bem, esses são os textos evangélicos que o Caibá trouxe, e logo depois tem a interpretação do Caibá, que é sempre muito interessante, mas eu passo ao Francisco para que faça suas primeiras considerações sobre esse texto, Francisco. Então, Geraldo, Alain, é um texto bastante interessante, né, e que em algumas situações, se interpretado ao pé da letra, pode, em algum momento, gerar alguma dúvida, né, da postura e da, de alguma maneira, uniformidade de reações de Jesus. Né? Então, em alguma situação, pode-se até polemizar isso, será que Jesus agiu de maneira violenta, né? Ou em desacordo com toda a sua postura, né, ao longo, vamos dizer assim, da tradução do evangelho dele? Né? E Carver Shuttle, né, numa longa dissertação, né, bastante lúcida, aponta, né, que as palavras podem ser interpretadas da maneira em que nós imaginamos, né? O próprio verbo expulsar, né, pode, de alguma maneira, nos dar a condição de achar que essa expulsão foi de forma brusca, violenta, ou com autoridade, simplesmente com segurança, né? Eu costumo refletir sempre de que Jesus deixou um legado de paz, um legado de amor. E foi por esse legado que ele é reconhecido até hoje e segue como modelo absolutamente incomparável de evolução da criatura humana na Terra. Né? Carver Shuttle comenta algumas outras circunstâncias, vamos dizer assim, daquele momento específico, lembrando, né, que as congregações, as assembleias menores dentro da Judéia e de todos os outros povos ali da comunidade judaica eram compostas ou reunidos nas sinagogas, né, que eram as pequenas congregações, e que, logicamente, o templo ali de Jerusalém carregava uma importância diferenciada, não apenas de estudo, de louvor, né, mas também de oração, né, em relação a aquilo que era o mais importante ali para o povo judaico, né? Que é adorar a Deus, né? Jesus sempre procurou mostrar a nós que somos seres humanos. Dentro do Evangelho, ele diz, procurai dar aí a real proporção de valores a essas duas questões. Precisamos andar pelo mundo sem ser do mundo. Jesus não cansou de dizer, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, Jesus nunca renunciou às coisas do mundo, mas ele veio para valorizar as coisas do Espírito, né? As coisas da espiritualidade. E nesse momento específico, né, que pode ser aí um ponto de discussão polêmica, Jesus atingia o seu auge da sua autoridade moral em função, logicamente, da sua postura anterior, dos benefícios, do amor derramado a tantos irmãos, da cura, de poder ter trazido paz justamente àqueles que eram discriminados, que eram afastados. Então ele já gozava de uma autoridade moral muito forte. Esse é um ponto que devemos entender, né, para a interpretação dessa passagem. Um outro ponto importante é que Jesus valorizava aquele momento como sendo ali o templo, né, um local importantíssimo para que ele continuasse, pudesse continuar a pregar a sua mensagem. Então devemos entender isso, né, de que acima de tudo, Jesus, no meu modo de ver, bem humilde, bem limitado, Jesus nunca deixou de se posicionar. Jesus nunca condenou, Jesus nunca julgou, mas Jesus nunca se afastou de se posicionar. Isto é bom, isso não é bom. Ele é aquele entre nós que goza de maior coragem para não temer a nada. Ele entre nós é o que goza de maior fé por ter certeza, por ter a sua autoridade moral, de ter de falar, ter de posicionar o que é certo e o que é errado. E nesse momento, considerando essas circunstâncias que eu comentei, né, que estão descritas na reflexão de Carbachata, Jesus afasta, limpa, esclarece, coloca os pingos nos is, vamos dizer assim, né, dizendo, olha, aqui não é lugar para isso. Aqui não é lugar para isso. E sem dúvida, naquele momento em que ele chega, os costumes, a rotina, havia culminado, talvez num pico de degeneração. Aqueles irmãos já estavam fazendo aquilo de forma até inconsciente. Mais uma vez, lembrando o que você falou no comentário anterior, Geraldo, focados única e exclusivamente nos cinco sentidos, como você tão bem diz. Jesus vem e diz, não, aqui não é lugar para isso. E eu quero crer, Geraldo, Alan, todos que estão conosco, que essa imagem traduzida nos textos do Evangelho, inclusive deixa claro que não há como termos certeza que ele agiu de fato com violência, Jesus, mais uma vez, se posicionou de forma absolutamente corajosa para chacoalhar as consciências, não daqueles que apenas estavam lá, mas até hoje, de nós mesmos, quando, de alguma maneira, repetimos movimentos, repetimos rituais que agradam a nossa consciência, o nosso ego, mas que por trás não refletem, de fato, aquilo que precisamos fazer, que é a reforma em nós. Não basta comprarmos um animal e oferecer em sacrifício e isso seja suficiente para que estejamos em paz com todos os nossos erros ou com todos os nossos compromissos que nós ainda temos que assumir, encarar e avançar no nosso projeto de reforma íntima. Então é isso que Jesus queria dizer com toda essa movimentação, e como acabamos de dizer na mensagem anterior, não é com palavras que Jesus faz. Jesus age, Jesus se movimenta, né? Nesse sentido, para que mostre a nós essa necessidade de conscientização. Eu acho que seria mais ou menos isso nesse início de reflexão, em função do texto ser riquíssimo, né? E dar condições a nós para muitos outros desdobramentos nessa reflexão evangélica. Eu vou até resgatar uma frase que você disse no seu primeiro comentário, Francisco, quando você disse que você tem que tomar muito cuidado ao interpretar ao pé da letra os textos evangélicos, porque corre o risco de você escorregar ali, né? Então, eu sempre entendi, e aprendi até na convivência com o Alan e com o Luiz, a tentar sentir a alma da letra, a alma da palavra, o sentimento que motivou escrever aquele texto, né? E sempre lembrando que o texto foi escrito décadas depois da morte de Jesus. Sempre destacar esse aspecto. Alan, o que, que você tem a dizer sobre a purificação do templo? Essa passagem, eu sempre olhei para ela, né, imaginando um espírito puro tendo uma atitude assim, mais intempestiva do que o normal, né, do que ele vinha no seu trabalho ali de evangelização. Sempre que eu me deparo com essa passagem, eu fico assim, tentando me colocar lá naquele lugar, naquele ambiente, e tentando imaginar qual era o proceder, como foi isso aí, né? Como nós temos aí 3 evangelistas citando a passagem, eu dou mais credibilidade a ela do que fosse um só, isolado, porque às vezes podia ser um enxerto de alguma ideia extra à vivência de Jesus. Como 3 evangelistas citam a passagem, e praticamente da mesma maneira, né, eles deixam bem claro o movimento que aconteceu, eu sou muito favorável ao comentário que o Mourão fez, aquela postura firme da pessoa que se posiciona. Aquela história, não ser nem não ser morno, ser frio ou quente. Ele, naquela hora, ele estava mostrando que ele era quente. Ele estava falando, gente, que isso? Né? Porque não sei se todo mundo aqui sabe, Jerusalém era o local, né, que nós tínhamos o templo, que era o centro de encontro de todos os judeus ali naquele momento. Na realidade, se corrigir, todos os hebreus naquele momento. Judeus e samaritanos, todos eles, porque já havia um racha naquele momento entre os hebreus. Só que o único templo que tinha era o de Jerusalém. Muito bem, para eles, hebreus, até hoje, existem algumas datas, como a Páscoa, que era o caso nesse momento, que eles precisam ir no templo, porque é o único local que eles podem ver a Deus. Segundo a fé deles, é no templo que se vê a Deus. E ele ficou muito indignado, falou assim, puxa vida, se realmente vocês estão levando a fé de vocês ao pé da letra, e que podem ter uma comunhão com Deus aqui nesse lugar não cabe comércio desse jeito. Vocês estão comercializando a fé. Logo, a fé vai ser perdida. Né? Porque a fé não é um artigo comercializado. A fé é um sentimento desenvolvido. E para você desenvolver a fé, você precisa de um certo ambiente que prepare esse desenvolvimento. Não um ambiente de consumo capitalista, né? Que era a entrada do templo. Para você entrar no templo, aí você fala assim, nossa, vou fazer um... Porque era normal naquela época fazer sacrifícios, fazer isso, fazer aquilo. Ah, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Então, quer dizer, que fé era aquela? Ele questiona essa fé, né? Não tem fé aqui. Aqui está tendo um ritual, né? E esse ritual, tem muita gente ganhando em cima dele. Está se perdendo a fé. Perder a fé através de uma prática ritualística não serve para nada. Entre nós espíritas, muitos espíritas compram livros, livros, livros. Teve uma época aí, acho que até uns 7, 8 anos atrás, os livros espíritas estavam entre os livros mais vendidos do Brasil. Ou seja, muita gente comprando, né? Mas muita gente compra e nem lê. E aqueles que leem, leem como uma passagem de olho, não lê estudando, não lê aprendendo. Passatempo, né? Um passatempo. Não lê como objeto de estudo para a sua transformação. Veja quantos espíritos nos antecederam através da psicografia, deixando obras maravilhosas e instrutivas para a nossa vida. E o que, que a gente faz com isso? A gente não faz nada. A gente deixa na prateleira pegando poeira. Quer dizer, para quê? Eu queria chegar na livraria, na bibliotecazinha aí de todo mundo e ver os livros tudo desbeiçado, né? As folhas tudo torta, marcada, riscada, anotada. E aí você vê que aquele livro fez só função de trabalho, de educação, de estudo, né? Mas os livros são tudo bonitinho, bonitinho, ajeitadinho, a folhinha, até colada ainda algumas folhas, quer dizer que não foi lido aquilo. A gente recebia muito livro no Centro Espírita aqui, para doação, para biblioteca, né? E eu fazia essa tarefa de receber os livros. Aí eu ficava vendo aquele monte de livro, falei, mas ninguém leu esses livros aqui. Aquilo eu falo assim, mas por que comprou, né, cara? E era muito livro, não é pouco livro, né? Então, veja que a gente tem uma oportunidade de transformação. Jesus fica bravo com esse comércio do templo. E eu estou fazendo um paralelo do comércio que a gente faz também com o Espiritismo hoje. Ótimo ter livro, ótimo publicar livro, né? Por muito tempo, a FEB ela vendia livros praticamente no preço de custo. A divulgação era feita com excelência. Quando ela começou a terceirizar a produção do livro, né, para gráficas externas, ela começou a ter que cobrar um pouco mais para poder bancar esse custo extra, né? Mas não adianta só ter o custo de comprar um livro, de você ter muitos livros. A gente precisa aprender e se transformar, porque senão a gente vai ser igualzinho esses que estavam vendendo rituais, né, na porta do templo, sem se preocupar com a transformação de um dia ter a oportunidade de comunhar com Deus. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Quando eu li o texto, esses textos evangélicos, eu queria dividir com vocês um pensamento que eu tenho. Por vezes eu vejo muitas pessoas lendo esses textos e fazendo a interpretação como se a convivência social naquela época fosse igual à convivência social de hoje. Nunca. É muito diferente. O modelo de vida e de convivência que nós temos hoje, ela foi sendo aperfeiçoada ao longo dos séculos. Com certeza, esse modelo, esse estilo de convivência que temos hoje, é bastante diferente de 300 anos atrás. O contexto era outro, a força das religiões era outra, o entendimento da vida era outra. E assim, a gente andando para trás, você chega a Jerusalém, ao tempo de Jesus. Até onde lemos e estudamos, Jerusalém era uma efervescência religiosa, judaica, onde as leis eram rigorosas e onde os judeus ortodoxos eles eram muito exigentes. Era um hábito comum entre eles essa exigência, essa efervescência, esse falar como se estivesse bravo, né? Isso era comum entre eles. Então, primeiro, é preciso que se entenda qual era o contexto em que Jesus estava para agir como agiu. Se é que, de fato, aconteceu exatamente como está escrito no texto. Ainda ontem, eu estava viajando para São Paulo com meu filho, eu não sei como o assunto chegou lá, e naquele texto, acho que todo mundo estudou na escola, o Alto da Barca do Inferno, que foi feito pelo Gil Vicente, ele foi escrito em português galego. Quando você lê aquele texto, você não consegue entender ou entende muito pouco. Por quê? Porque a língua também muda. Tudo evolui. E aí, ali, no texto desse Alto da Barca do Inferno, de alguma forma, mostra como era a convivência social entre eles. Era uma convivência muito exigente. Então, o Gil Vicente foi em 1517. Imagina 2000 anos atrás, como que era essa convivência, como era esse comprometimento, com a força da religião, com a força dos sacerdotes, o que era o templo de Jerusalém, e Jesus chega lá. Eu imagino, como o Mourão falou, que ele deve ter agido com a autoridade que lhe era peculiar. Agora, se derrubou mesa, se não derrubou mesa, não sei se aquilo foi a interpretação de quem escreveu, mais de um evangelista escreveu, fica para a nossa interpretação. É como a gente pegar uma pessoa doce, por exemplo, a gente sempre cita isso, não que seja perfeito, todos nós temos os nossos defeitos. Chico Xavier, ele era um homem doce, ele era um homem amável. É como alguém dizer a você que ele teve um gesto totalmente fora do comportamento habitual. Pode ser? Pode ser, mas é pouco provável. É pouco provável. Eu conheço o Mourão, ele tem um tipo de comportamento. Se alguém falar alguma coisa que destoa muito, eu vou pensar comigo, será que ele fez isso? Será que o Alan fez aquilo? Não é o estilo dele, né? Então, você pega um texto que foi escrito 30, 40, 50, 60 anos depois da morte de Jesus, que sofreu as traduções e que chega até nós hoje, a gente lê e a gente vê uma cena de alguém desequilibrado emocionalmente, derrubando mesa, gritando, expulsando, né? Eu fico pensando, será que foi assim? Ah, mas está escrito no texto evangélico. Sim, mas como o Francisco falou, será que devemos ler ao pé da letra isso daí? E quando a gente vai na interpretação do Caibá, o Caibá faz exatamente o que o Francisco falou. Ele vai vendo a essência, a alma das palavras, né? Mas é isso aí. Algum comentário adicional para a gente ir para as perguntas ou não? Eu acho que é isso mesmo, né, Geraldo, Alan? Que a gente possa traduzir imagens mentais de que Jesus, de fato, agiu com energia e agiu com autoridade. Se é que tem alguém aqui nessa terra cuja autoridade é inquestionável, é ele. Se, de fato, ele precisou fazer isso, quem somos nós para questionar? O que interessa não é a forma, né? É o resultado lá na frente, como ele, vamos dizer, deixou a sua mensagem e exemplificou o seu modo de ser, pela sua postura geral, ao longo de todo o Evangelho. E eu consigo imaginar Jesus, sim, derrubando uma mesa, mas há muitas formas de derrubar uma mesa. Tanto é que ninguém chegou nele. Ninguém chegou nele. Ninguém chegou nele para impedir. Ele derruba a mesa, sim, se precisar derrubar, para mostrar que, de alguma maneira, aquilo estava errado, né? Então, que a gente não, talvez não dispense tanta energia no fato em si, mas o que, de fato, ele significou, como o Alan tão bem colocou, que a gente entenda, né, que as nossas relações com a espiritualidade devem ser as mais puras e sinceras conosco. É um assunto entre nós e ele. Não precisa de intermediário, não precisa de moeda, não precisa de livro, não precisa de nada disso. É uma postura entre nós e ele. E é isso que eu acho que Jesus quis dizer, que nós possamos nos ligar diretamente ao Pai. Se já existia o templo para isso, era o que se bastava para aquela época, que a gente possa entender isso. Acho que é isso. Alan, alguma coisa a mais? Não. Muito bem, então encerramos muito bem esse segundo bloco e já vamos para o terceiro bloco, que é o bloco de perguntas e respostas. Sempre atrai muita atenção daqueles que ouvem o nosso programa e gostamos da participação de quem está nos ouvindo. Questione, pergunte e interaja com a gente. Muito bem, as primeiras perguntas dirigidas ao Francisco, a segunda ao Alan. Então, Francisco, agora a primeira pergunta eu me dirijo a você e eu sempre faço um texto antes para fundamentar a minha pergunta. Nós estamos entrando no capítulo que é a ruína do Templo de Jerusalém, que fala sobre as predições evangélicas. E já abordamos esse assunto outras vezes aqui no programa. Nesse momento, destacamos essa passagem do Evangelho de Mateus, onde está escrito: quando Jesus saiu do templo para ir-se embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daqueles edifícios. Ele, porém, Jesus, lhes disse: vede todas essas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Fecha aspas. Com esse texto, eu faço a pergunta a você, Francisco. O olhar da criatura humana ainda se demora sobre os templos do mundo, esquecendo os valores da alma? E se isso acontece, por que que isso acontece, Francisco? Ah, sua pergunta tem tudo a ver com o que a gente comentou nessa última hora, né? Absolutamente tudo a ver, em especial quando você fala aí que ainda enfatizamos os cinco sentidos, né? Eu costumo dizer, Geraldo, Alan, aqueles que estão conosco, que o grande desafio da vida é andar com equilíbrio. Que a gente ser bom numa determinada coisa é fácil. É fácil. É só focar. O desafio é o equilíbrio. É a ponderação adequada. É a atribuição de valores adequados às coisas da vida. Não basta ser um grande profissional. Não. Tem que ser um bom pai, um bom amigo, né? Um bom cristão. Não adianta ser um excelente artista e não se relacionar com ninguém. Então, o desafio está no equilíbrio, né? E tem tudo a ver com o que a gente comentou até agora há pouco, em função, inclusive, agora desses aspectos da passagem do Evangelho sobre a purificação do tempo, né? Então, quando a gente se debruça com muita intensidade a um determinado ponto da vida, a um determinado aspecto da vida, nós perdemos a oportunidade de olhar sob outros ângulos, em ângulos diversos, que nos enriquecem. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos em que Kardec pergunta assim: em que consiste a felicidade dos espíritos puros ou perfeitos? E a espiritualidade responde: em conhecer todas as coisas, em experimentar todas as coisas. Daí a necessidade das múltiplas experiências, das múltiplas vivências, dos múltiplos olhares. Então, essa questão do templo, né, quando a gente olha assim, de novo, né, nos rituais, ninguém aqui está condenando o ritual, de forma alguma. Em muitos momentos da nossa evolução, os rituais são absolutamente necessários, auxiliares nesse nosso processo de caminhada, de crescimento, em relação ao descobrimento da nossa própria fé. Não há problema nenhum nisso. O problema é a ênfase absolutamente obcecada em que, infelizmente, a comunidade humana ainda olha para isso. E que o Espiritismo explica com naturalidade. Precisamos colocar isso. Ninguém aqui está condenando isso. A gente está tentando explicar isso. A gente explica com naturalidade em função do ponto de evolução em que a humanidade está, em que a Terra está ainda classificada como um planeta de provas e expiações. Então existe ainda uma oscilação entre a predominância do bem e do mal, não existe ainda uma dominância completa do bem, e está tudo bem, está tudo bem. O que precisa é conscientização em relação a isso, para que a gente possa dar um próximo salto. E qual é o próximo salto? É olhar essas questões com mais equilíbrio. Enquanto a gente ainda observa a humanidade dando ênfase aos rituais, muito mais à forma do que ao fundo, né? Nós ainda vamos observar infelicidade no mundo. Porque nós estamos não aproveitando as oportunidades que temos de utilizar, inclusive, os recursos da religião para o nosso próprio proveito de melhorar a nós mesmos. Então, é isso que eu poderia explicar de uma maneira aí bastante sucinta. Espero muito que eu tenha contribuído aí. Com certeza, Francisco, contribuiu. Realmente é muito interessante a gente observar como as pessoas pensam. O Francisco, ele fala de uma maneira muito atraente, né? Muito interessante a sua linha de raciocínio, fazendo a gente compreender um pouco mais da nossa doutrina espírita. Alan, dando sequência, existe um texto que está escrito aqui nos Evangelhos, que eu vou ler e depois eu faço a pergunta a você. A gente sabe, Alan, que a nossa precária situação espiritual não nos permite entender o que se passava na intimidade do nosso Mestre Jesus. Todavia, podemos fazer algumas ilações, algumas observações, mediante o que foi escrito sobre ele. No Evangelho de Lucas está escrito, abre aspas, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo, Jesus dizendo, ah, se ao menos neste dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz. Tempo virá, pois, que não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. Essa é uma frase do texto evangélico de Lucas. E aí, a gente tentando observar e compreender, eu pergunto a você, Alan, por que será que Jesus chorou ao contemplar Jerusalém? Eu acho sempre muito difícil tentar fazer uma interpretação dos sentimentos de Jesus. Como você já apontou na pergunta, que é muito difícil isso. Porque é assim, nós espíritos de expiação e provas falando do nosso governador espiritual, um espírito puro. Então é muito difícil imaginar qualquer tipo de emoção que, porventura, Jesus ali demonstrasse, né? Imagino eu, pelo que a gente lê de espírito puro, na codificação espírita, com espírito puro, ele ama num nível incondicional, né? É um nível incomparável com o nosso amor. É incondicional. Então, quer dizer, você pode maltratar, falar mal, ele continua amando. Ele já adquiriu o aprendizado necessário para amar você de forma incondicional. E ele ama todos nós. Né? Afinal de contas, ele recebe, segundo Emmanuel, né, o planeta Terra como responsabilidade de ajudar no aprimoramento de todos os espíritos que encarnassem aqui. Ele recebe essa função. Ao receber essa função, ele quer o bem e a melhoria espiritual de todos, sem exceção. Então, eu fico aqui tentando fazer um exercício de imaginação do que passou pela cabeça dele. Pode ser que o meu esforço não seja o melhor, mas é o meu esforço nessa interpretação. Eu imagino assim que ele estava ali imaginando, né? Quanto que esses espíritos ainda têm que progredir? Quanto trabalho a gente ainda tem por esses espíritos, né? Quanto que a gente tem que trabalhar por esses espíritos? E talvez ele chore até também por uma alegria de ter conseguido, ali, naquela convivência, ter deixado um recado, ter cumprido a missão que ele ali foi levado, né? Porque às vezes também pode ter um pouco de satisfação de cumprir uma missão, né? Então, eu acho que deve ser uma mistura de ter feito o que ele podia e do entendimento de quanto distante ainda estavam todos de atingir uma evolução espiritual para que os espíritos, nós, sofrêssemos menos nesse progresso. Né? Não é no sentido de acabar a tarefa dele, mas no sentido de um amor incondicional, não querer que aquele que ele ame sofra desnecessariamente. Se eles tivessem ouvido o meu recado, todos, a transformação seria tão melhor. Né? Então, eu acho que é mais um choro nesse sentido, Geraldo. Não sei, é uma viagem aqui da minha interpretação, tá bom? Eu acho muito interessante, Alan, eu já perguntei isso algumas vezes a você, o cuidado que você tem ao falar sobre a personalidade sublime de Jesus. E é bom que se fale e se repita isso, porque muitas vezes se interpreta ou se acha que Jesus está como nós aqui, interpreta como nós. Ele está num padrão muito, muito, muito mais elevado que nós. A maneira dele compreender, de sentir, de agir, ainda nós não temos capacidade moral para entender. Então, o Alan, ele fez toda uma introdução e corretamente, exatamente para destacar que nós aqui somos seres muito pequenos querendo interpretar alguém muito grandioso. E no final ele faz uma interpretação pessoal, eu achei muito interessante, Alan. E o Luiz gosta de imagens, né? E aqui eu não estou estabelecendo que é exatamente essa distância. É como se um aluno da pré-escola tentasse entender o Einstein. Não vai entender nunca, né? Por mais que ele se esforce, ele não tem condições de avaliar o que o Einstein fez. A distância de Jesus é muito maior que isso. Mas é só para que a gente entenda. Você pegar a criancinha de 6 anos, que está no prézinho lá, ela interprete a lei da relatividade. Impossível. Ele não tem base, não tem experiência, não tem... ele não tem nada. Ele está aprendendo a cantar, a escrever alguma letra. Não tem como. Então, a gente não tem como interpretar o sentimento de Jesus, mas é no sentido de trazer alguma lição sobre o texto, né? Muito bem. Francisco, agora você. Ainda no Evangelho de Lucas, está escrito, abre aspas, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta morra fora de Jerusalém, fecha aspas. Essa é uma frase desafiadora, eu sei disso. Oh. Eu quero abusar da nossa amizade. Vai fundo, perguntas. Geraldo vai fundo. É quase um estudo teológico, teologia aqui. Quem sabe, né? Já é a repetição do gesto. Né? Olha, na minha... Por que vai, disse pode... Jesus é necessário que nenhum profeta morra fora de Jerusalém, Francisco? Eu não sei dizer, assim, eu acho que o meu conhecimento em teologia é bem pequeno, mas eu vou aqui arranhar o assunto. Alan tem muito mais conhecimento acerca disso, eu vou arranhar, tá bom? E aí Alan complementa, né? Eu gostaria de começar pela primeira parte da frase, né? É necessário que eu continue a caminhar bastante, né? O que eu consigo depreender dessa passagem é a necessidade de Jesus em valorizar o tempo, né? Ele estando aqui entre nós com um pouco mais de 30 anos, sendo o seu legado, a sua boa nova de apenas 3 anos, né? Com todas as limitações de comunicação, né? De difusão, né? Que não tinha nada, mal tinha... Ele não deixou nada escrito. Então, eu acho que é uma passagem que denota, eu não diria uma preocupação, porque eu acho que Jesus não se preocupava, né? A gente começa a interpretar, colocar sentimentos muito, acho que inferiores na interpretação psicológica de Jesus, a gente erra quando faz isso. Mas Jesus quer dizer para nós que a gente não tem tempo a perder, né? A gente tem que caminhar e continuar caminhando, e se tiver algum obstáculo, continua. E é realmente uma das suas posturas, né, em que Emmanuel, inclusive, tanto valoriza nas suas interpretações evangélicas, que ele quis dizer nesse trecho, vamos dizer assim. Agora, é necessário que nenhum profeta morra em Jerusalém? Alan, me ajude, mas acho que deve ter a ver muito com as profecias, né, com as questões dos profetas, em que o povo hebreu naquela época interpretava de diversas maneiras de como deveria ser Deus e o Salvador. Né? Há profetas em que relatavam que esse Salvador seria um grande guerreiro, um rei poderoso, e há outros que relatavam, né, se não me engano, Isaías, que seria aí crucificado, bastante humilde. Né? Então era uma discussão. Né? E eu acho que Jesus... Certeza. Jesus, tendo presciência de todas essas questões, né, ele pontuou claro essas questões do Evangelho em função dessas profecias. Eu imagino que seja isso. Mas eu peço a ajuda do Alan para complementar um pouquinho esse trecho, principalmente essa questão de profeta morrer em Jerusalém, não morrer em Jerusalém, que eu acho que é uma questão bem teológica mesmo, né? Que, inclusive, Kardec não aprofunda no seu comentário dentro da Gênesis, nos itens seguintes. Câmbio, Alan. Pode falar, Alan. Você está sem voz aí. Não, já liguei. Eu acho que o que o Francisco falou é exatamente a resposta que eu teria, viu, Francisco? Eu imagino assim, ó, existe da espiritualidade um projeto macro, né? Vamos falar assim, um projeto piloto para todos os espíritas ou espíritos encarnados na Terra. O projeto piloto depende de passo a passo e acontecendo um processo evolutivo para todos os que aqui passam. Né? É como numa escola. Tem um matriculado no primeiro ano, outro no segundo ano, outro no terceiro ano e assim por diante. Então, para cada um destes alunos, tem uma necessária instrução, um necessário acontecimento, aprendizado, para que aquele espírito vá conseguindo galgar a autoevolução. Jesus é o governador espiritual? Joia! Só que antes dele encarnar entre nós, tiveram, e depois que ele encarnou, ainda tem, inúmeros missionários que, provavelmente, se ele é o governador espiritual, orientados por ele, convidados por ele, vieram e vêm até nós para nos ensinar a evolução espiritual necessária para cada um. Então, eu acredito que ele, em momento nenhum, queria tirar o mérito do trabalho feito anterior a ele. Então, ele falou, puxa vida, foram missionários, né? Que, na maior parte, não eram espíritos puros como ele, nem o governador do planeta. Eram missionários que ele mandou ao planeta para nos ajudar na evolução. Então, você pede para um aluno seu fazer a abertura de um seminário que você vai fazer. Aí, durante o seminário, você acaba com o aluno que fez a abertura. Quer dizer, você, que ser humano que você é, né? Você é um ser humano patético, né? Então, ele pede a um monte de missionários que anteceda a sua encarnação, preparando os corações para a lição que ele um dia traria do amor. E aí ele não pode derrogar aquilo que era visto a fé de todos, né? Porque se ele quebra tudo aquilo que foi construído, ele quebra a fé de todo mundo. E ele é o governador espiritual. A gente toma alguns cuidados no nível de expiação e provas, imagina um espírito puro, né? Mas todo um preparo, todo um cuidado. Então, eu acredito que essa é a direção do entendimento desse processo. Muito interessante sua colocação, Alan e Francisco, porque faz a gente interpretar, né? É um exercício de interpretação e de entendimento, né? E em programas passados, nós falamos aqui que ninguém é profeta em sua terra natal, né? E eu acredito que, talvez nesse momento, Jesus estava dando um ensinamento de humildade, em toda a sua grandeza. Vamos respeitar as escrituras, vamos respeitar esse entendimento, porque não adianta ele vir e ter a arrogância de quebrar a crença de todo mundo, para quê? Então ele vem de uma maneira extremamente bondosa, respeitando as regras estabelecidas, que em nada perturbou a sua doutrina. Né? Muito bom. Dando sequência, Alan, também no Evangelho de Lucas está escrito: quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabeis que está próxima a sua destruição, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito nas Escrituras. É uma sequência dos nossos comentários. Mas eu pergunto a você, Alan, é até bom você enfatizar isso, por que deve ser cumprido tudo o que está nas Escrituras? Acredito eu que é a sequência desse nosso comentário anterior, né? Por uma atitude de respeito, por uma atitude de mostrar uma construção de um aprendizado, né? É uma construção para ir chegando lá naquela ponta lá, né? É, há pouco tempo eu estava dando uma aula de filosofia, né? E o menino nunca tinha tido aula de filosofia. E eu comecei com alguns exemplos tal, da filosofia que são mais assim, fáceis de digerir, né? Porque você tem que se adaptar ao pensamento, à leitura, ao pensamento filosófico. E aí o menino falou assim, né? Nossa, professor, mas o senhor está falando de uma coisa muito básica. Né? Nós não podemos avançar um pouco aí nesse assunto, né? Eu falei assim, olha, realmente isso é básico da filosofia. Mas você domina o básico? Uhum. Quando a gente domina o básico, a gente domina tudo. Porque o resto é elucubração da nossa mente. Agora, a base tem que ser bem feita. Então, me ajuda então na aula, se para você é básico, me ajuda, colabora comigo, traz exemplos que você já adquiriu, dá sua vivência desse aprendizado básico, divide com a turma esse seu conhecimento, porque aqui nós estamos numa classe que nem todo mundo está no mesmo nível de conhecimento. Então, eu preciso começar no nível básico, entender que todo mundo já tem esta base para poder ir edificando mais conhecimento. Porque se eu começar a jogar conhecimento mais profundo, né, muita gente vai ficar soterrado no conhecimento profundo e não vai entender bolufas do que nós estamos falando aqui. Então, assim, há um processo de aprendizagem nosso espiritual que pode ser, inclusive, que nós aqui, encarnados, né, pode ser, a gente era um daqueles que estava lá desprezando os aprendizados de Jesus lá em Jerusalém. E pode ser que a gente está aqui hoje tentando falar disso com o maior respeito do mundo, porque lá atrás nós não entendemos bolufas e ainda tripudiamos, ainda falamos mal de Jesus e, quem sabe, até promovemos a sua morte de forma estúpida, como foi acontecido, né? Então, eu acho que há um espírito de sequência, né? Acho que a palavra é essa, há um espírito de sequência da evolução espiritual, na qual Jesus, bem como todos os missionários que o antecederam e que sucederam, enviados por ele, mantêm e respeitam. Toda vez que surge alguém que quer derrogar esse espírito de sequência, ele está fora da missão. Então, muito eu acho bom, que esse foco, tá? Muito bom, viu? Muito bom, muito obrigado por essa contribuição aí. Francisco, dando sequência, Allan Kardec põe em destaque essa passagem do Evangelho de Lucas que se refere a Jesus caminhando para o suplício. E está escrito assim nos Evangelhos. Ora, acompanhava-o grande multidão de povo e mulheres a bater nos peitos e a chorar. Jesus, então, voltando-se, disse... Palavras de Jesus. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porquanto virá tempo em que se dirá, ditosas as estéreis, as entranhas que não geraram filhos e os seios que não amamentaram. Então eu pergunto a você, Francisco, o que poderiam significar essas palavras de Jesus dirigidas às mulheres que choravam aquele momento onde Jesus estava passando? Geraldo, mais uma vez, essas palavras podem gerar inúmeras interpretações, né? Vou aqui olhar por um ou dois ângulos. Alan, você depois vai complementando, né? A primeira coisa que me chama a atenção é esse amor incondicional do mestre por nós. Que antes de pensar no seu próprio sofrimento, ele olha para o outro. É um exemplo incomparável de compaixão. Que até os últimos momentos derradeiros da sua vida encarnada, ele ainda continua olhando para essa comunidade e se reafirmando como um pastor que não cansará e não terminará sua tarefa até que a última ovelha perdida seja resgatada. Então, esse é o primeiro impacto que eu acho que Deus me traz nessa fala. Não, não chora por mim, chora por ti. Porque eu, antes de você ter compaixão de mim, eu tenho compaixão de você. Porque eu compreendo a sua situação ainda de inferioridade moral, de imperfeição enquanto espírito, sobre a sua necessidade de crescimento, de evolução, e eu antevejo os passos que você vai ter que dar nesse caminho que é de um sofrimento de crescimento, que a gente chama de dor de crescimento, não é dor martírio, não, é uma dor evolução que vai resultar no seu crescimento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é reafirmar aquilo que Kardec está estudando nesse trecho do livro A Gênese, que é a presciência. Jesus tinha presciência de tudo, né? Que eu acho que é o ponto que a gente vem repetindo ao longo do programa de hoje. Jesus tem essa amplitude de visão, pois, sendo um espírito perfeito, precisou, logicamente, converter-se num corpo encarnado ilimitado, mas que conservava, por ser um espírito perfeito, uma visão espiritual absolutamente incomparável a qualquer um de nós. Então Jesus tinha presciência das coisas. E eu não sei se aí, no caso, a mensagem foi específica, diretamente específica, dirigida às mulheres. Mas eu imagino que sim, no sentido de que, ao entender e todos esses processos de sofrimento e expiação são necessários, né, para o nosso crescimento individual. E Jesus antevia isso. Né? Eu acho que seria por aí. Muito bom, Francisco. Eu achei muito interessante, né? Jesus, a gente comenta sempre no programa, ele nunca perdia uma oportunidade. Sempre utilizava aquele momento para dar uma lição, exemplificar, às vezes até através do silêncio. Ele exemplificava, ele ensinava. E tinha circunstâncias que ele tinha que simbolizar, que ele tinha que criar situações para que as pessoas pudessem entender naquele momento e no futuro. Eu achei que a sua explicação foi muito interessante, Francisco. Dando sequência, que a hora é 10h52, agora ao Allan, diz Allan Kardec, a faculdade de pressentir as coisas futuras é um dos atributos da alma. Embora eu já tenha feito essa pergunta anteriormente, há uns 2 meses atrás, é bom que a gente volte, já que está dentro do contexto. Eu pergunto a você, Allan, quais os principais atributos da alma? Bom, a gente vai recorrer ao livro O Consolador, né, de Emmanuel, no qual ele vai listar, durante o texto, vários atributos da alma. Então, acho que um dos que eu considero principais seria a consciência de si mesmo, né? A gente se vê como espírito imortal individualizado, com as nossas potências e características individualizadas, né? A inteligência é um outro atributo bastante falado. A visão desta alma, que ela também é um atributo, a audição, né? A gente pensar é um atributo da alma também, a liberdade de pensar, o livre-arbítrio, né? E a intuição e a mediunidade também, né? Então, quando a gente imagina na condição de pressentir, nós imaginamos assim a mediunidade desenvolvida nessa direção, né? Não é algo assim solto. Então, essa alma ou esse... qual a diferença de alma e espírito? Vamos deixar claro aqui, né? Não existe alma penada, né? Então, alma é o espírito encarnado, tá bom? Então, o espírito desencarnado junto com o perispírito nós chamamos de espírito. Quando encarnado, o espírito nós chamamos de alma. Tá? Só para a gente ter mais essa outra ideia do termo. Então, a alma, nesse sentido, esse espírito, né, ele tem todos esses atributos, entre outros, né? Mas um destes atributos, a mediunidade, né, que é um dos atributos do espírito, permite que ele, ao desenvolvê-la, ao estudá-la, ao se capacitar, ao perceber o entorno, ao perceber o outro, ao se conhecer, ele vá tendo percepções, né, tanto do mundo que hoje estamos aqui encarnados, quanto até pressentimento de fatos que poderão acontecer a médio e longo prazo. Então, são todos esses processos inerentes a esse espírito imortal. Muito bom, Alan. 10 horas e 56 minutos. Faltam duas perguntas para cada um ainda. Eu já vou para o Francisco. Francisco, Allan Kardec afirma que, abre aspas, o mesmo e melhor devia acontecer a Jesus, tendo consciência da missão que vinha cumprir, preencher. Sabia que a morte pelo suplício era a consequência necessária. Fecha aspas. Essa é a frase de Kardec. E eu pergunto a você, Francisco, como a doutrina espírita explica que a morte de Jesus, abre aspas, era a consequência necessária? Fecha aspas. Eu acho que, mais uma vez, a melhor interpretação para essa passagem tem a ver com as questões que nós já comentamos sobre a presciência, sobre a confirmação de escrituras, né, que estavam já previstas para a confirmação, inclusive, dessa fé já semeada e germinada naquela comunidade. Né? Eu costumo pensar assim, o que seria de Jesus se ele não tivesse passado pelo que ele passou? A mensagem seria a mesma? Sem dúvida, não. Então, acho que é quase que uma afirmação óbvia, né? Que tudo que Jesus passou era o que ele precisava passar no seu projeto de deixar a mensagem que ele queria deixar. Então, a morte e a forma como ele morreu também é absolutamente imprescindível para impactar a mensagem da forma adequada como ele queria deixar impactada. Então, não vejo uma outra alternativa na minha infinita limitação, né, de interpretação das coisas, de que realmente, né, a vida de Jesus foi impecavelmente exemplar naquele exemplo que ele queria nos deixar. Inclusive, né, nesse legado de amor infinito até o último segundo. Né? O que seria de Jesus sem Judas, por exemplo? Né? Que seria o articulista para que isso acontecesse? Né? Em alguns momentos a gente condenando Judas, né? Como a gente interpreta isso, né, de uma forma humana, egoísta, vingativa? E como é que Jesus olha para ele? Como sendo talvez o grande articulista necessário para que ele, Jesus, pudesse executar sua tarefa, sua missão, não é? E tanto é que temos relatos, né, já à luz da doutrina espírita, dessas questões incríveis de Jesus nos últimos momentos, recebendo a mensagem dos anjos, dos espíritos superiores, da notícia de que Judas tinha se enforcado, tinha se suicidado, e Jesus, naquele suplício, fala, vai lá, socorre. Quer dizer, só isso me emociona, né? Desse amor absurdo de Jesus por todos, né? Inclusive daquele que talvez tenha sido o principal articulista para o seu destino de morte. Então, assim, não há outra explicação a não ser essa. É quase que uma redundância no meu modo de ver. Muito bom. Alan, você falou dos atributos da alma. Você poderia falar um pouco sobre a visão espiritual, a vista espiritual, mormente, a vista espiritual de Jesus, que parecia ser imensa comparada com a nossa? A vista espiritual, porque assim, ó, quando nós estamos encarnados, nós temos órgãos, né, os dois olhos, que são os captadores, vamos falar assim, das impressões visuais, e levam impulsos elétricos à mente para processar a visão. Quando desencarnados, nós não temos mais um órgão próprio para esta visão. Nós temos um envoltório do espírito chamado perispírito, que ele tem visão global, ele não tem um órgão específico para esta visão. É meio complicado a gente entender, porque a gente sempre coloca os sentidos ligados a um órgão físico, né? Então, quando a gente esquece o olho, como que eu vejo globalmente? Porque todo perispírito irradia e percebe a luz do outro. Então, no plano espiritual, nós desencarnamos. O perispírito também irradia uma luz. Qual luz ele irradia? De acordo com a evolução do seu perispírito, de acordo com o trabalho feito durante a encarnação perispiritual. Vai ter gente bem apagadinha lá? Vai. Vai ter gente bem apagadinha, como vai ter gente muito luminosa, e não necessariamente ligada ao que ela fazia ou não na encarnação. Não é ao cargo que ela tinha, mas à vivência amorosa que ela desenvolveu no coração. Quanto mais amor ela tiver no seu coração, mais luz ela vai irradiar no seu espírito. Então, o espírito desencarnado, ele percebe estas nuances de luminosidade, tal qual a gente percebe com a vista a encarnação que nós temos aqui em volta de nós. Muito bom. Para finalizar o programa, a última pergunta que eu faço ao Francisco e depois ao Alan. Francisco, considerando toda essa nossa conversa, as nossas respostas, os textos, a sua experiência espírita, professora também, quais as principais ilusões que frequentemente deslumbram a criatura encarnada? Eu imagino que ainda seja a ilusão provocativa da matéria, né? Que é, de fato, o grande desafio e talvez o grande propósito da nossa encarnação, é desafiar realmente o nosso raciocínio, a nossa inteligência, para que possamos diferenciar aquilo que é perecível daquilo que não é, né? De nos auxiliar a reconhecer em nós o que de fato somos. Somos simplesmente um corpo biológico ou somos mais do que isso, né? Somos espíritos imortais e vivendo uma experiência temporária, uma experiência humana. Então, eu diria que no atual estágio da humanidade, ainda o que mais provoca essa ilusão, ainda é essas questões da matéria, dos valores temporários, né? De títulos, né? De situações absolutamente perecíveis, né? Como, por exemplo, um título de professor, como você falou, né? Eu sou professor ou estou professor nessa vida, o que eu carregarei disso quando desencarnar? É o título de professor? Claro que não. É aquilo que eu fiz do título. É aquilo que eu impactei no título. Para o bem ou para o mal, eu vou colher isso. Invariavelmente. Então é isso que talvez seja ainda o fator de maior ilusão, mas que, por outro lado, é o nosso maior desafio. E que a doutrina espírita tanto nos auxilia, né, para diferenciar aquilo que realmente vale a pena daquilo que não vale a pena. Seria isso, Geraldo, para não alongar mais. Muito bom. Alan, para finalizar, quais, em geral, né, quais as principais decepções que alcançam os espíritos depois da morte do corpo físico? Eu sei lá, viu, Geraldo? Mas eu imagino o seguinte, que o mais terrível, no meu ponto de vista, deve ser você perceber quanto você perdeu tempo na encarnação, né? É, você fala assim, puxa, eu tive uma oportunidade reencarnatória com tantas oportunidades de evolução do meu espírito e eu desperdicei a maior parte com nada, a troco de nada. É essa aí que eu falei do Frederico Figner, dele chegar lá no plano espiritual todo feliz com o que ele fez e a espiritualidade falar para ele assim, pena que para você não fez nada. Né? Então eu acho que quando eu li esse livro Voltei, do Frederico Figner, eu comecei a rever bastante conceito da minha vida, sabe? Porque acho que até a leitura dele já tem alguns anos, né? eu me dedicava muito a fazer para o outro, fazer. Continuo fazendo, graças a Deus tenho essa oportunidade, mas sempre tentando tirar alguma lição para a evolução do meu espírito imortal. Sempre tentando fazer com que o meu espírito se torne um pouco melhor para aquelas vivências, para aquelas experiências que eu estou vivendo e passando junto com os outros. Então, acho que o maior susto, ou melhor, maior decepção, talvez, que a gente tenha com a gente mesmo, ao chegar no plano espiritual, é perceber quanto de tempo eu perdi à toa. Muito bom, muito interessante, Alan. Só rapidamente lembrando o meu pai, que era espírita, Francisco, que está desencarnado já, ele costumava nos dizer o seguinte, que ao entrarmos no mundo dos espíritos, após a desencarnação, a gente vai perceber que muitas das virtudes que nós achávamos que tinha, na realidade, nós estávamos sendo muito ajudados, não só pelos espíritos protetores, mas pela providência divina para facilitar a sua trajetória. E, do outro lado, você vê que você não é tão virtuoso como você imaginava que fosse. E ele finalizava dizendo o seguinte, as virtudes que temos é uma casquinha bem frágil. Né? Então, com essa frase, a gente encerra aqui. Eu queria agradecer ao Francisco, agradecer ao Alan, e queria, Francisco, que você desse as suas últimas palavras no programa de hoje. Geraldo, apenas agradecer, é isso. Muita gratidão, né, pela vida, por todas as oportunidades que temos de trabalho, em especial nesse momento, no dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui aprendendo junto com vocês e que nós possamos todos, neste aprendizado, transformarmos esse aprendizado em algo útil, transformador para nós, que é isso que o Pai espera de nós. É isso. E Jesus permaneça entre nós agora e sempre e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Francisco. Alan? Eu queria agradecer muito o Francisco, porque ele parece que você faz parte daqui todo domingo, viu, Francisco? Não teve... Foi tão fácil, né? Foi tão fácil a gente trabalhar junto. E você é sempre muito doce, muito tranquilo com seus comentários. Isso é o que a gente tenta fazer aqui toda semana, né? Porque a gente está falando para almas e nós estamos falando do Consolador Prometido. Então, não dá para falar com muita agressividade disso, né? A gente tem que ser doce, tem que passar uma lição que console, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Espero que participe mais vezes com a gente. Tomara que o Luiz tenha que ir mais para Marília. A gente vai torcer para isso agora. Não deixar o Isso é o estilo, Alan. É o estilo. Olha, E o detalhe é que o Francisco também está viajando. Ele está lá em Curitiba, na casa de uns amigos, parou a visita dele para fazer o programa com a gente. Então, muito obrigado, Francisco. Obrigado a todos por ouvir. Obrigado a todos que estiveram conosco. Chegamos aí. Você dar o seu tempo aí de Curitiba, participando do programa. O Luiz sempre faz falta, mas você preencheu de uma maneira tão completa a ausência dele, que passou o programa leve, assim, a gente, leve. Parecia que a gente se entendia e fazia o programa há muito tempo. Muito obrigado, viu, Francisco? É a eles, espiritualidade, que a gente tem que, não pode nunca esquecer, eles estão no comando, né? Com certeza. Quando a gente deixa que eles comandem, a coisa fica fácil, né? Tá certo. A gente tem que interferir pouco, né, Mourão? Pouco. Exato, exato. Estragar o mínimo possível. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.